Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Es la una de la madrugada y un minuto. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Es una canción de Cyndi Lauper del año 1987, Change of Heart. Comenzando otra hora más en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Por emisora cultural de Pereira 97.7. La canción es original de Bananarama, un trío inglés de los 80, pero en los 90, los Ace of Base de Suecia grabaron su versión, Cruel Summer. Estrellas de Medianoche. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy, crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too, and wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew. See, but it was confusing, cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying. Now I ain't much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it, cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from. Yeah, ponder it, do you wonder? No wonder you're losing your mind the way it wanders. I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren. Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. Cause the very thing that I love's killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking. Nobody's home, I'm sleepwalking. I'm just relaying what the voice in my head's saying. Don't shoot the messenger, I'm just I'm friends with the Call me crazy, but I had this vision. One day that I'll walk amongst you, a regular civilian. But until then, drums get killed and I'm coming straight at MC's blood gets spilled. And I'm taking back to the days that I get on a Dre track, give every kid who got played that pump the villain and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to save the fucking children, but if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. It's payback. Russell Wilson falling way back in the draft, turn nothing into something, still can make that straw in the gold jump. I will spin Rumpelstiltskin in a haystack. Maybe I need a straight jacket. Face facts, I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. You think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Well, that's not fair. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha nació una estrella de la música, un rockstar. Nació el 7 de junio de 1958, Prince Rogers Nelson, cantante, multiinstrumentista y actor estadounidense. Produjo 10 álbumes de platino y 30 sencillos que alcanzaron el top 40 en diferentes listados, entre los cuales se cuenta la canción When Doves Cry, que fue número 1 en Estados Unidos y número 4 en Inglaterra. Esa canción When Doves Cry a la postre llegó a convertirse en la canción más importante de 1984 de acuerdo al registro de Billboard. Prince ha logrado vender más de 80 millones de grabaciones, ganó 7 premios Grammy, un Globo de Oro y un premio Oscar. El cantante murió el 21 de abril de 2016 a los 57 años después de que lo encontraron inconsciente en un ascensor en Paisley Park, su casa en la ciudad de Minneapolis. Junio 7 de 1958 nace Prince. Bueno, y en el cumpleaños número 35 de Prince, el 7 de junio de 1993, Prince cambia su nombre por un símbolo impronunciable. Prince firmó su primer contrato discográfico a los 18 años en 1977 cuando hizo un trato con Warner Bros. Records, que le dio mucha libertad creativa para producir su propio material. El acuerdo funcionó bien para ambas partes, con Warner financiando sus caprichos experimentales y ganando mucho dinero en el proceso. Pero no todo es color de rosa. En 1992, Prince extendió el contrato a través de un acuerdo con la casa disquera, que se comprometió a pagarle 10 millones de dólares por cada álbum que lograra vender más de 5 millones de copias, como había sucedido con su anterior álbum Diamonds and Pearls. Pero mientras su sello buscaba atención enfocada en cada álbum en un esfuerzo por maximizar los ingresos, Prince se dedicó a lanzar mucho material. Cuando Warner rechazó esta estrategia, Prince hizo pública su queja apareciendo con la palabra esclavo pintada en su rostro. Como el sello era dueño de la producción de Prince, el cantante decidió cambiar su nombre a algo que no pudiera controlar. Algo que no pudieran manejar en la empresa de discos. Prince anuncia entonces el cambio de nombre en un comunicado que dice: es un símbolo impronunciable cuyo significado no ha sido identificado. Se trata de pensar de nuevas maneras. Dado que el símbolo no se puede reproducir en un teclado, Warner Bros. Envía disquetes a los medios de comunicación con la imagen digital para hacer la promoción. Algunas publicaciones lo usan, pero la mayoría se refieren a él como el artista anteriormente conocido como Prince. En el año 2000 vuelve a llamarse Prince cuando expira su contrato con Warner Bros. Información muy completa sobre un artista que está de cumpleaños hoy, estaría de cumpleaños hoy. Prince nació el 7 de junio de 1958 y aquí está su máximo éxito, When Doves Cry. Violets in bloom, animals strike curious poses. They feel the heat between me and you. Just leave me standing, alone in a world that's so cold. So cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Lounge en Estrellas de Medianoche. Um recado, uma fonte, um pedaço de pão. projeto da casa, o corpo na cama, o carro enguiçado, é a lama, um passo, uma ponte, um sapo marrando, um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, uma cobra, um pau, é João, é José, um espinho na mão, um corte no pé, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, o resto de tronco um pouco sozinho, um passo, uma ponte, um sapo marrom, um belo horizonte, uma febre tensão, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, o resto de tronco um pouco sozinho, de vidro, a vida é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, o resto de toco um pouco sozinho, um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia, uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ibanceira, é o mistério profundo, queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira, das águas de massa, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, uma ave no chão, um regato, uma fonte, um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, o rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepo, é um prego, é uma ponta, é um ponto, um pingo pingando, uma conta, um ponto, um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, a luz da manhã, o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cano, estilhaço na estrada, o projeto da casa, o corpo na cama, o carro enguiçado, é a lama, um passo, uma ponte, um sapo marrando, um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, uma cobra, um pau, é João, é José, um espinho na mão, um corte no pé, são as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, o resto de tudo um pouco sozinho, um passo, uma ponte, um sapo marrom, um belo horizonte, uma febre tensão, são as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, o resto de toco um pouco sozinho, um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, são as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração. Una canción de João Gilberto, Aguas de Marco. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 7 de julio de 1997, el trío Hanson llega al primer lugar de Inglaterra con la canción M-Bop, donde permanece 3 semanas. Originalmente, el grupo se llamó The Hanson Brothers. Cuando llegaron al número 1, el cantante principal Zach Hanson tenía 13 años. M-Bop se convirtió en una de las canciones más importantes de los 90, al lograr ser número 1 en 27 países. Vamos con esa canción de Hanson, que a partir del 7 de julio de 1997 ocupa el primer lugar en Inglaterra durante 3 semanas. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Oh, en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. You wanna take her? Wanna make her all your own? Maria, you've gotta see her. Go in, set her out of your mind. Regina, Ave Maria. In my best friend and the boy next door. Fool for love and fool on fire. We're coming from the rain. She's oceans running down the drain. Blue as ice and desire. Don't you wanna make her? Take her home. Don't you wanna take her home? She walks like she don't care, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, lo que sucedió con tus artistas favoritos. El 7 de junio de 1940 nace Thomas Woodward, Tom Jones, cantante galés, que ha vendido más de 100 millones de grabaciones. En 1965 alcanzó el número 1 en Inglaterra con la canción It's Not Unusual. Tom Jones fue honrado con un OBE, la Orden del Imperio Británico, en 1999 y recibió el título de Caballero de la Reina Isabel II por servicios a la música en 2006. De 2012 a 2015, Tom Jones fue uno de los cuatro entrenadores en el programa de talentos de televisión de la BBC, The Voice UK. En 2000, Tom Jones alcanzó el tercer lugar en Inglaterra con la canción Sex Bomb, interpretada en colaboración con el DJ y productor alemán Maus T. La canción está incluida en Reload, el álbum número 34 de Tom Jones, que está de efemérides hoy. Está cumpliendo 83 años, nació el 7 de junio de 1940. Aquí está Sex Bomb, del año 2000, en Estrellas de Medianoche. Shoot it far. I'm your main target. Come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, yeah. You're my sex bomb. Oh. And baby, you can turn me on. Turn me on, dog. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. You can give me more and more, counting up the score. Yeah. You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal. And I can give it to you anytime it comes on by. Ow! Rap de los 80 en Estrellas de Medianoche. The celebrate several ways. My good GS, when we took the holiday with all our friends, it was a time to relax and let you wear it behind. Exactly 7 weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning, our parents kicked us out of a bed. We told them it was stupid, don't play the fool. But the answer was shut, you got to go to school. G's running up and down, and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street kid show. Mike G rock the house, and you know what I'm saying. Now, when he's on a mic, there will be no delay. So you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream at us, we need a holiday. We gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday. Mike and G and Sven, we're here to stay. We gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you're Sven. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you're Sven. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday, I've screamed a lot. The only thing in school, the only thing I've got. That's where Ferris told me I better go. That's when hanging on the street in the street get show. Ain't about rocks, what happened to you? I told them it's my life and I know what I'm doing. I saw it at school, I thought I'd never stay. Give me 7 weeks again, I need my holiday. Well, this is my partner with the number one jam. Famous in the Boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocking, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. My name is MC Sven, and also DJ. And then I like the school, so took another way. You like the Micah G, so I use my voice. As soon as I buy the car, I step the big Rolls Royce. That's right, my name is Micah G. I use the holiday with the F-I-C. On the street was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. I put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Micah G and Sven, we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you're Sven. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you're Sven. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. It's a thing most rappers do. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers say, because rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Sven. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm in stereo. And you don't stop, for that body rock. You won't stop, for that body rock. Yo, spell my name right, I'm Micah G. M-I-K-E-R-N-D-U-C. Yo, M is microphone and G is genius. Micah G in the house, that's serious. And you know that, and you show that. It's time, Sven, so let's go back. We are going on a summer holiday. We go into London and New York City. We are going on a summer holiday. We go into London and New York City. Rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. When I ask you to